posiadę. Joga água no dedo que a poeira levantou. Vem do piseiro, chegou. Vem do piseiro, chegou. Vem do piseiro, chegou. Joga água no dedo que a poeira levantou. Vem do piseiro, chegou. Vem do piseiro, chegou. Vem do piseiro, chegou. O festa do Mintério. E a dancinha do momento. Todo mundo gosta, todo mundo tá fazendo o seu Mintério. Dancinha no momento, todo mundo gosta, todo mundo tá fazendo. Tchá, e tchá, e tchá, tchá, tchá. E toca, toca, toca o piseiro pra nós dançar. E tchá, e tchá, e tchá, tchá, tchá. E toca, toca, toca o piseiro. E no terreiro capoeira levando, pai. Rei do piseiro chegou. Rei do piseiro chegou. Rei do piseiro chegou. E joga água no terreiro. Rei do piseiro chegou. Rei do piseiro. Ué, ué, ué, ué, ué. Mais sucesso, meu.